que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, como louco eu até sorri, mas no fundo só eu sei das angústias que sente. Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha culpa naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Eis amor, eis amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar. Sonhamos com mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Ex-amor, ex-amor.